Panorama Agrícola para 26 de outubro de 2010, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte, estamos abrindo nesta terça-feira, 26 de outubro, o Panorama Agrícola. Eu andava viajando e eu cheguei. A noite hoje será de lua cheia. Que me chamou a atenção. Na mesa de som estão o Márcio Peixe e o Eduardo Maia. E o ditado desta terça-feira é: ciência é conhecimento organizado, sabedoria é vida organizada. Seja sábio, organize a sua vida. Uma dica de Simone Barrim para evitar borrachudos. Vem aí a Feira Internacional de Pesca e Aquicultura em Itajaí. Ministério da Pesca libera na internet de graça licença para pescador amador. Aqua Negócios, como investir em piscicultura de água doce. Santa Catarina Rural, lançamento hoje em Chapecó. Este é o Panorama Agrícola. Você pode participar do programa ao ligar 48-3239-5647. Ou envie um e-mail com uma sugestão de pauta, sua crítica, para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Os métodos mais seguros para evitar a proliferação do borrachudo é não jogar lixo e dejetos na água, manter córregos e rios sempre limpos, preservar e recuperar a mata ciliar, garantindo a sobrevivência de predadores como os insetos e pássaros. O cascudo é um tipo de peixe que também ajuda no controle biológico. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. O Ministério da Pesca e Aquicultura vai disponibilizar gratuitamente a licença de pescador amador para os aposentados. Até o momento, o serviço era pago ao IBAMA. Aposentados com mais de 65 homens ou mais de 60 mulheres vão poder preencher um formulário de licença no site do Ministério da Pesca e imprimi-lo. Não será cobrado nada pelos serviços. Esse controle é importante para a gestão dos recursos pesqueiros, quer para a pesca esportiva, quer para a pesca amadora. A iniciativa vai gerar, naturalmente, comodidade aos aposentados e facilitar o acesso à licença, além de garantir ao Ministério da Pesca a possibilidade de traçar um perfil dos pescadores amadores brasileiros e manter o controle de cada pescador, tanto profissional quanto amador. Dados do Ministério da Pesca mostram que um quarto dos pescadores são aposentados. Vem aí de 18 a 20 de novembro, em Itajaí, o Aqua Pesca Brasil, Feira Internacional da Pesca e da Aquicultura. É a primeira edição que vai ter palestras, minicursos e a apresentação de trabalhos técnicos científicos sobre pesca artesanal, pesca industrial, aquicultura de água doce, maricultura e tecnologia do pescado. Doutor Arroz. Dúvida? Escreva para doutorarroz@ipagre.sc.gov.br. Se você tiver dúvidas sobre o cultivo e a cultura do arroz irrigado, escreva para o Doutor Arroz. Uma equipe de técnicos e pesquisadores irá responder a sua dúvida. Ou, se preferir, escreva aqui para o Panorama Agrícola. EPAGRE, Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina. Rodovia Admar Gonzaga, 1347, Itacorubi, Caixa Postal 502, CEP 88034-901, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. Doutor Arroz responde a sua pergunta. Aqua Negócios. Cultive informação técnica e precisa e acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a Epagre com você até debaixo d'água. A nossa entrevista de hoje é com o Fernando Silveira, especialista em piscicultura da Epagre, do Centro de Desenvolvimento em Aquicultura e Pesca. Fernando, como está o desenvolvimento da pesca em Santa Catarina? Nós gostaríamos de dizer que a atividade de piscicultura de água doce é uma excelente alternativa para o produtor rural ganhar dinheiro. É uma fonte de dinheiro muito boa. Então, aquelas propriedades que tiverem condições de produzir peixe, pensem nessa alternativa, porque ela é realmente rentável. Dá muito dinheiro e tem ajudado a muitos produtores a se manterem no campo, porque a partir dessa atividade passaram a ganhar dinheiro e viabilizar a sua propriedade. O produtor que atualmente fica entre o milho, o feijão, o arroz, tem interesse em produzir peixe, ele deve tomar que tipo de atitude? Aquele produtor que gostaria de trabalhar nessa atividade, que tiver interesse e perceber que a sua propriedade tem condições, ele deve procurar o escritório da Epagre. Normalmente, esse escritório da Epagre vai dirigir o produtor a um técnico especialista em criação de peixe. Esse produtor, então, vai poder fazer um curso, aprender a atividade, aprender a técnica e decidir ao final do curso se realmente aquela atividade lhe interessa e se ela serve para aquela propriedade. Então, um curso da Epagre que dura uma semana vai dar essa condição ao produtor, conhecer a tecnologia e poder decidir se ele entra ou não na atividade. Fernando Silveira, por falar em cursos, essa é uma das atividades fomentadas pelo SEDAP, correto? Certo. O SEDAP ele ajuda a realizar cursos em todo o estado de Santa Catarina. Nós buscamos recursos financeiros através de projetos para viabilizar esses cursos. Então, muitos cursos que estão saindo atualmente e que os produtores estão podendo fazer de graça, sem gastar nada, dentro dos centros de treinamento da Epagre, são oriundos os recursos destes projetos que nós estamos levantando. Então, o ano que vem, deverão haver novos cursos e o produtor que tiver interesse, busque no seu escritório local as informações para que ele possa frequentar um curso desses. Tanto de piscicultura básica como de piscicultura avançada. Atualmente, a maioria dos cursos são cursos básicos, né? Onde o produtor vai aprender a base da coisa para depois ele se desenvolver mais. Quando ele fizer o básico e começar a atividade, ele sentindo necessidade de maiores conhecimentos, também existem cursos avançados que ele pode frequentar para adquirir novos conhecimentos. Perfeito. Agradecemos então a Fernando Silveira, especialista em piscicultura do SEDAP, entrevista aqui ao Panorama Agrícola. Obrigado, Fernando, pelas suas informações. Obrigado também aos ouvintes por terem nos escutado. E lembre-se, essa atividade pode lhe trazer bons dividendos financeiros. Procure a Epagre. Nesta terça-feira, 26 de outubro, a partir das 10 da manhã, no auditório da Epagre em Chapecó, será feito o lançamento do Santa Catarina Rural Microbacias 3. Na ocasião, a Secretaria de Estado da Agricultura irá assinar um termo de trabalho com as empresas que apoiam o Santa Catarina Rural, a Epagre, a Sidasc, a Fátima e também a Polícia Ambiental. E também será assinado um termo de trabalho com as secretarias que apoiam Santa Catarina Rural, entre elas a Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sustentável e a Secretaria de Infraestrutura. Nesta terça, dia 26, 10 da manhã, Santa Catarina Rural sendo lançado então oficialmente em Chapecó. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.